Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa Vitor Papá. Alfa Vitor Papá, bom dia, tem livre reboque, mantém escuta, informe as posições. Ok, Juan, ok, bate 3 para a posição de número 5. Gente, mantém escuta até o término, tem livre reboque. Ok. Hotel Salvador, Alfa Vitor Papá, direção no Pátio 1, ok? Tá livre. Controlador, aproveito para estar informado, terra do reboque. Cliente, papá, frequência livre, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador. Bom dia, Gol 961, não, tinha informação Fox Trump, autorização, valeu. Na guarda de cópia, galera. Cadê a 961? 961 no cópia? Sim, 961. Galeão 360, rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita. Dael Leda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulo 10, após SMAP, Lúvito e após Conforme. Controle 119.35, aciona o 5476. Galeão 360, confirma de voo, decola da 10 com curva direita. Dael Leda Bridge. Pode ir. Pesulo 10, SMAP, Lúvito. Final 35, seu controle, aciona 5476. Eu vou 961. Pronto, puxa acionar? Sim. Reporte pronto. Pode. 865 dessa via para 2000 pés, chegada ponte, ajuste no 012. Para informação, Salvador opera na 119.35. Who is that, Jim Tex? Salvador, muito bom dia. Tá 3171 com a foto. Autorização 360 São Paulo, Guarulhos. O 360, isso, São Paulo? Pra comprar Guarulhos? Afirmo, 360. Tá autorizado, 360 Guarulhos. Decola da 10 direita após, subida da El Leda após Leda Bridge, Upper Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Postos, conforme rota. Acione 5507, o controle em 1935, o 3171. 3171 da Tanta Sente, autorizado São Paulo, Guarulhos 360 nível, É colômetro 90 com primeira direita da Euler da Bridge. Pegue via Pelo 6, Bravo até o Zulu. DCT, Trivi, DCT, posto 5507-1935. Chave pronto. Teste. Para o 7 a bordo, 3 horas e 46, alternativa 5. 3 e 43, é isso? 3 e 46. 0346. Ok. Copiado, 961, no táxi até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 1895, altímetro 1012. Ok. Já pode fazer 1895. Gente, 4040, pronto, cópia? Salvador Confins, nível 340, via Pesolo 16. Decola da 10, curva à direita, subida da El Leda, após Leda Bridge. Controle 1935, aciona 5511. Planejamento correto, ponte é 0103. Ok, chame para posicionar.